Quem nunca cometeu um erro, quem nunca falhou, quem nunca teve o coração partido pelo amor. Who has never cried, suffering in silence, felt the world falling apart around them. São marcas que o tempo não apaga, cicatrizes da alma que carregamos. Mas é vivendo que aprendemos, é caindo que crescemos. Those who have never made a mistake, aqueles que nunca choraram de paixão, those who have never felt lonely, não sei o que é viver verdadeiramente. Those who have never made a mistake, aqueles sem um tesouro de paixão. Those who have never started como fim, não sei o que é viver. Sofrimento faz parte da jornada. Each tear is a step towards happiness. Oh. Há pessoas que fingem ser fortes demais, mas por dentro só querem. Mesmo quando o peito dói. Those who have never made a mistake, aqueles que nunca choraram de paixão. Those who have never felt lonely, sei o que é viver verdadeiramente. To love is to take risks. Sofrimento faz parte da jornada. Each tear é um passo em direção à felicidade.